O tema de hoje é as respostas de Deus. Então, pegando um capítulo aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 25, ele nos diz o seguinte, o título dele é Buscai e Achareis. Ele inicia dizendo, Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando ele lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que vos pedem. Extraído de São Mateus, capítulo 7. O que ele nos diz? Que mesmo nós, ainda, São Mateus, lá atrás, 2000 anos, mesmo nós humanos, que ainda somos assim, ainda maus no sentido de, materialmente falando, orgulhosos, egoístas, quando um filho nosso pede alguma coisa, nós não damos uma coisa ruim para ele. Nós servimos ele da melhor maneira. Então, imaginemos Deus que sabe o que nós precisamos e quando nós pedimos, o que ele nos dá? Quando nós realmente pedimos a ele, o que ele nos dá? Mais adiante, aqui ele diz o seguinte, sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal e tereis. Pedi assistência aos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e não vos serão jamais recusados. Batei à vossa porta, e ela vos será aberta. E ele faz uma ressalva. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças e às vossas próprias quedas, que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido dessas palavras. Procurai e achareis. Batei e se vos abrirá. No nosso título, então, de As Respostas de Deus, ele nos dá uma indicação aqui. Tudo aquilo que a gente fizer com vontade, tudo aquilo que a gente pedir a Deus com sentimento, a gente vai obter. Não que Deus vai dizer tu merece, tu não merece. Mas é pelo nosso movimento, pela nossa busca, é que a gente vai conseguir as coisas. Jesus, antigamente, disse, quando as pessoas procuravam ele para as curas e eram curadas, ele dizia, foi a tua fé quem te curou. Não fui eu. Ele não puxava para ele. A gente sabe de toda a altura que ele estava, perto de nós, mas era pela nossa busca, pela nossa fé, por acreditar que era possível que as pessoas obtinham as curas. E ainda hoje existem situações bastante parecidas com essa. Quando a gente realmente acredita que a gente pode superar um desafio, uma situação negativa ou conflitante, a gente consegue reverter, mas a gente tem que acreditar. A gente não pode fazer com que, indo atrás dos outros, esperar que eles resolvam para nós aquilo que precisa ser resolvido por nós. Todas essas situações, elas acontecem exatamente para isso. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, acontece para que a gente tenha uma atitude, que a gente se posicione e mova essa energia, essa vontade, essa força que existe e que precisa ser movimentada. É por isso que as situações ocorrem na nossa vida. E essas respostas de Deus, que a gente podia dizer que são respostas do universo, já foi dito ainda semana passada sobre as leis, que a gente não consegue burlar as leis do universo. A gente pode tentar, a gente pode se enganar, mas a gente não consegue burlar elas, enganar elas. Então, a tudo aquilo que a gente faz, seja positivo ou negativo, a resposta que o universo está, ela é, às vezes, até imediata. Então, muitas vezes, a gente se depara com situações que não são aquelas que a gente gostaria que fossem. Acontecem coisas durante o nosso percurso aqui na Terra que não são aquelas que a gente gostaria. Mas não são respostas de Deus, são respostas do universo, que é Deus. São respostas àquilo, ações que a gente teve. Então, nós não podemos olhar para nós e assim pensarmos que somos vítimas, que estamos sendo, às vezes, injustiçados ou que fomos esquecidos. Na verdade, essas respostas, se bem lidas, se bem compreendidas, elas devem servir como um impulso para que a gente possa retomar o caminho, possa corrigir aquilo que foi feito, que por ignorância nossa, por sermos ainda, estarmos ainda a caminho todos nós. Então, o erro, ele é parte ainda da nossa vida. Mas o que também tem que ser parte é a busca pelo aprendizado. Nessas respostas de Deus, muitas vezes nós não compreendemos elas. Não compreendemos como respostas. Achamos que o mecanismo da vida, ele existe para nos servir. E, na verdade, nós fazemos parte desse mecanismo. Nós fazemos parte desse círculo, dessa engrenagem que movimenta a vida. E quanto mais a gente joga para ele coisas boas, é como um moinho, né? A água vai movimentando ele. Quanto mais a gente joga coisas boas, mais coisas boas, a gente alimenta esse universo. Essas coisas retornam, essas coisas nos acompanham, criam em torno da gente uma aura positiva, uma energia saudável, que as pessoas, quando chegam perto da gente, se a gente estiver assim, elas se sentem bem. Elas gostam da companhia. Como a gente sabe e consegue reconhecer isso em outras pessoas. Tem pessoas que a gente se sente bem perto delas, se sente renovado. É pelo movimento que elas fazem com essa energia. Então, que a gente possa também trazer isso para a nossa vida. A gente tem plenas possibilidades, somos todos iguais e nós temos vários exemplos. Ainda hoje, ou exemplos que já passaram, né, pela Terra e que deixaram um caminho de muita luz, um caminho bem claro para ser seguido. Então, nesses exemplos, nos bons e nos ruins, a gente pode se guiar, a gente pode descobrir aonde a gente quer chegar, o que, que a gente quer seguir, para onde a gente quer ir, que respostas que a gente quer obter. Sempre a gente está no centro, pelo menos da nossa vida. A gente é o papel principal desse filme que a gente vai desenvolvendo. É a gente que determina o nosso amanhã, o que, que vai ser feito. E quanto antes a gente começa, mais cedo a gente aprende, melhor fica, que a gente consegue transformar situações que muitas vezes a gente olha e pensa que não tem solução. A gente não consegue ver a solução. Mas a solução já foi dita, né? Quando ele falou que ele era o caminho, a verdade é a vida. Então, são palavras que são repetidas sempre, né? 2000 anos. E a gente vem tentando ainda compreender elas verdadeiramente, que significa trazer para dentro da nossa vida essa esse ensinamento. Não é fácil, porque a gente vive num mundo material e a matéria nos fascina, nos arrasta muitas vezes. E no mundo material a gente consegue enganar, a gente consegue burlar. Mas não é fácil, mas porém, o que a gente consegue ganhar quando a gente consegue compreender e consegue vivenciar, mesmo que um pouco disso tudo, não tem medida para dizer. Cada passo que a gente dá é um passo firme, é um passo certo nessas reencarnações que a gente vem vindo uma atrás da outra. Se a gente pensar que hoje a gente é aquilo que de melhor o nosso espírito, nosso espírito, alcançou, nós chegamos no nosso máximo até agora. Mas mesmo assim, a gente percebe que tem muita coisa ainda para ser modificada, para ser alterada, para ser melhorada. Então, se a gente consegue prestar essa atenção, consegue se dar atenção, a gente consegue perceber isso, a gente consegue pedir força, pedir e obtereis, buscar e achareis. A gente só tem que dar esse passo, acreditar que isso realmente é possível. 2000 anos, Mateus falou, né? Bate a porta e ela vai abrir. Mas aí tem que mover, a gente tem que ter essa ação. A gente não pode esperar que alguém abra para nós, que alguém faça as coisas por nós. O aprendizado só se dá pela experiência. Então, cabe a nós ter essa experiência, cabe a nós dar esse passo e seguir adiante. Como eu disse, a vida é vasta e tem muita coisa ainda para a gente receber, muita coisa para a gente participar dessa vida. E ela está aberta, só nos esperando.